Apocalipse de quem? Jesus. Para os simples de que mesmo? Coração. Já expliquei aqui a saciedade. Que os simples de coração não são somente os pobres. E há ricos. Você até pode dizer, por mais incrível que pareça, que são de uma simplicidade de alma extraordinária. Eu conheço nos dois grupos aí. Eu assisti a uma cena na Bahia quando estive com a irmã Dulce, esse anjo, não é? Anjo do catolicismo em Salvador. A irmã Dulce me mostrou um trecho enorme da sua obra. Mas, meu Deus, quanta dedicação para cuidar dessas pessoas. Visitamos tudo aquilo, ela sentou-se para descansar um pouco. Outras irmãs me levaram para conhecer a obra. Lá da saída, ela veio até a porta, assim, no canto direito. Tinha umas senhoras lá com umas crianças. Uma vai dizer, oh, irmã Dulce, aquela coisa toda. Ah, só atende Granfino, não sei o quê. Só porque eu estava de terno. Eu estava apenas visitando aquele anjo. Levando a minha cooperação. Eu me lembrei daquela página do irmão Zaru. Nem Deus agrada a todos. Mas nós temos que agradar a Deus. E Ele só aceita um tipo de agrado. A devoção a Ele através, ou por intermédio da ação de socorro aos necessitados. E temos que socorrer todas as pessoas. Se nos preocuparem em agradar a todos, que isso nem Deus consegue, como dizia muito bem Zarufo. E Jesus nos ensinava, se amardes somente aqueles que vos amam, grande vantagem. Se ajudardes somente aqueles que vos poderão ajudar, grande vantagem. Isso é troca de influência, mas vamos ao livro mais importante da atualidade mundial. O Apocalipse de Jesus. Para os simples de coração, segundo São João, com este auditório repleto. Mostrem aí, os que têm o livro, levantem bem alto, olha lá. Olha o interesse. É mesclando aqui com a cena, né? Olha o interesse geral aí. Dá para jogar aí, cena sobre cena? Para eu ver aqui no monitor também. Olha que beleza. Aí aparecendo. Abram na página 109. O júbilo no céu. Isto é para confortar todos aqueles que sofrem e que acham que não vale a pena viver. Sempre vale a pena viver. Aliás, o que vale a pena é viver. Se a vida é dramática, vale viver muito mais, porque você está ganhando pontos de luz. Esse conceito de felicidade do mundo, olha, é tão feliz, você vê, ó, o tempo todo. Ela é formidável, atravessa no Mercedes a avenida tal assim, assim. Será que são felizes? É que a realidade não é a realidade que os homens pensam que é a realidade, que é real. Isto aqui é uma passagem mesmo. Por isso devemos valorizar a passagem por aqui. Eu não vou cuidar do meu corpo, porque isso aqui é só passagem. Não, não, não pensa assim, não. Tem que cuidar bem do corpo. Mas eu me alimento pouco, mas o poder de Deus. E olha, daqui a pouco vocês vão ver quão importante é o poder de Deus. E lamento se vocês não tiverem somado ou multiplicado vibrações que só a prece pode fortalecer a nossa alma. O júbilo no céu, capítulo 19 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Aqui está o texto, em linguagem moderna, sem perder a solenidade. Porque não adianta modernizar e vulgarizar, quer dizer, vulgarizar no sentido de tornar insípido o texto, né? Porque vulgarizar é levar ao vulgo. Eu devo explicar isso. Muita gente pensa que vulgarizar é tornar vulgar, comum, vagabundo. Não. Vulgarizar é levar ao maior número de consciências. o júbilo no céu. Eu leio um trecho, me serve aqui o sinal que eu vou fazer. É preciso botar duas câmeras e vocês repetem, que assim vocês vão entrando na faixa do Apocalipse. Às vezes a turma não ouve umas músicas e não fica maluca aí, endoideceu aquela música. Ou então a música romântica e você vai nas ondas sonoras do romantismo. Ah, querida, que saudade. Oh, querido, que saudade. Ou então se é um samba, você daqui a pouco está com as cadeiras para lá e para cá. Tudo vibra. É, Jefferson gostou, né, Jefferson? Mostra o Jefferson sorridente aí. Olha lá como é que ele está sorridente lá com as coisas que eu estou dizendo. Da mesma forma, entrar na vibração do Apocalipse de Jesus é ligar a tomada ao terceiro milênio. A LBV é uma escola de iniciação de portas abertas. O júbilo no céu. Vamos lá. Depois disso, ouvi no céu uma grande voz de generosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pronunciaram bem, porquanto verdadeiros e justos, senão vira injustos, na audição em casa, não é? Pois condenou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua devassidão. E vingou o sangue dos seus servos que sofreram nas mãos dela. E vingou o sangue dos seus servos que sofreram nas mãos dela. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: cantai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, vós que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma voz de muita gente, como o estrondo de muitas águas e como o estampido de fortes trovões, dizendo... Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro de Deus, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro de Deus, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Veja que ela própria vestiu-se a si mesma. Não venham com aquela história, eu não cresço na vida porque fulano fala mal de mim. Então fulano está dizendo a verdade de você, e você fica com remorso e não consegue reagir. Eu já disse qual é o meu pensamento diante de ataques e calúnias e deboches, e leviandades, e frugalidades. Se a pessoa me ataca, está mentindo, eu ganho pontos de luz, fortaleço o meu caráter. Se está dizendo verdade, eu tenho juízo, eu vou me corrigir, onde a pessoa tiver acertado. Derrota, meus irmãos, só derrota derrotado, ok? Agora, versículo 8º do capítulo 19 em diante, do Apocalipse de Jesus, segundo... para os simples de coração. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quer dizer que a vestimenta que o Apocalipse nos fala são os nossos bons atos, semelhantes aos dos santos e anjos. Se nos despimos é porque fazemos coisa de cafajeste. Não é assim na vida, viu só? Agora ele tirou a máscara, te rasgou a fantasia, apareceu como é que é. É a mesma coisa aqui, no entendimento simples. Hermes Trismegisto costumava dizer que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Usei uma linguagem corriqueira para exemplificar aqui e facilitar o entendimento de uma linguagem solene. Então me falou o anjo. Então me falou o anjo. Escreve. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Parece que isso aqui não tem um significado. Tem. Porque as promessas humanas geralmente não são cumpridas. Então fica claro que esta promessa de bem-aventurança aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, quer dizer, realizaram-se, salvaram-se, não se danaram na estupidez e no deboche. São reais, a promessa é real, porque são estas as verdadeiras palavras de Deus. Isto é que significa. É para valer. É o quê? Para valer. Para valer. E eu me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê. Não faças isso. Não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aquilo que eu explico cá na frente, dizendo que quando nos integramos em espaço e tempo de Deus, nos tornamos o próprio tempo e o espaço divinos e a profecia. O Apocalipse não tem nada de difícil. Ele só é infernal para os infernais. Agora, uma coisa importante. O que está escrito ali para acontecer, vai acontecer. Eu cumpro o meu dever aqui e vou alertando. Depois, na hora que a porca torcer o rabo, ninguém vai dizer, olha, o pai Vaneta ficou calado lá. Não fiquei, não. Saco de vocês, irritei mesmo muitas vezes. Mas não deixei de dar este recado.